Eu estava lendo sobre alguns heróis cristãos dos primeiros séculos, quando os Césares, os imperadores romanos, se divertiam matando cristãos. Ser cristão, naqueles dias, era um crime mais bárbaro, mais grave, mais condenável do que qualquer assassino, qualquer estuprador, qualquer maligno da sociedade. Por isso, no Coliseu em Roma, um lugar tão bonito lá, visitado por todas as pessoas do mundo inteiro, ali foram mortos milhares de cristãos, ou comido por animais, ou queimado nas fogueiras, ou existem casos de o imperador produzir uma panela, um caldeirão gigante com querosene, com óleo, com betume, com algumas essências, tocar fogo naquilo para derrubar cristãos dentro do óleo queimado. Aquilo acontecia porque ser cristão era a coisa mais absurda, falar de Jesus era a coisa mais louca da vida. Mas aqueles homens estavam tendo uma experiência real com Jesus. Estavam tendo uma experiência verdadeira com Deus. E eles não se intimidavam. Eles não paravam por nada. A história de um homem que era bispo em Veneza, chamado Eleutério. Esse sujeito era um cara novo. E ele não perdia a oportunidade de falar de Jesus, Jesus, Jesus. E um dia, diante do imperador, o imperador falou assim: como é que você pode ser tão ridículo de acreditar num Deus que foi crucificado pelos homens? E enquanto eu estava lendo essa história, eu parei para pensar que realmente é a coisa mais louca da face da terra. Para alguém que não tem o Espírito Santo, é uma coisa louca demais. Como pode um sujeito se submeter a um Deus que foi amarrado, cravado numa cruz, crucificado como o pior bandido, pior assassino, pior homem daquela época, e você fala, você acredita mesmo que ele é Deus? Isso é loucura. Mas o Senhor já nos ensina há muito tempo, a palavra da cruz, o evangelho da cruz, o que Jesus fez é loucura para quem está perecendo. Não se assuste com nenhuma reação. Hoje ninguém é queimado em panela de óleo porque serve a Jesus. Porém, em todo tempo nós encontramos pessoas que continuam achando que é uma loucura. Mas eu não posso, você e eu não podemos parar de testemunhar, Jesus é o Senhor da minha vida e vai transformar a sua vida. Isso é inquestionável, inquestionável. Durante estes últimos dias, o Senhor tem trazido tantas pessoas aqui, e alguns se rendendo a Jesus. E eu identifiquei claramente um mover de Deus. Alguns eu queria que estivessem aqui hoje e não estão. A nossa tendência natural é falar: será que não deu certo? Será que... Mas são pessoas que ouviram a palavra do Evangelho e confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Algumas destas vidas saíram daqui transformadas, transformadas. Estudamos outro dia sobre pregar a palavra com longanimidade. Tem um CD lá para você escutar esse estudo. Nós pregamos a palavra com paciência, que é o mesmo que longanimidade, sabendo que nós testemunhamos de algo poderosíssimo, não importa qual será a reação daquela pessoa, porque na mente ela imagina, o sujeito ficou louco, o cara passou, né? Ela enlouqueceu, agora o negócio de fanatismo, é uma loucura esse negócio. Não tem problema, a palavra foi pregada. E eu fui entendendo que o Senhor está acrescentando a nós algumas coisas, algumas experiências e algumas vidas que estão sendo salvas por Cristo Jesus. Existem pessoas que a palavra a semeadura da palavra vai sendo lenta e vai gerando frutos mais devagar, porém é irreversível. Crermos nisso e desejarmos compartilhar Jesus como Senhor da nossa vida é o único motivo da nossa vida como cristãos. O único motivo. Não existe outro motivo. Nós vamos dar alimento a alguém, nós vamos ajudar outra pessoa, nós vamos caminhar com alguém, mas sempre com um único objetivo: eu quero compartilhar o que de melhor eu já recebi, Jesus. Sabendo que essa palavra vai ser loucura para aquelas pessoas, mas não tem problema. O versículo 21 diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes. Só uma observação aqui. Essa palavra, crentes, aqui, não diz respeito ao título dado aos que são evangélicos. Ah, ele é crente. Exatamente, Antônio. Esta palavra aqui, ela diz: aprouve a Deus salvar os que creem nele. Mas a composição certa no texto aqui é salvar os crentes, e não diz respeito aos evangélicos. Aqui só é salvo quem é crente como título ou como segmento religioso. Não. Crente é todo aquele que crê no Senhor mesmo. E todo aquele que crê no Senhor para valer, segue a Ele. Isso é inquestionável. Aprouve a Deus salvar os crentes, os que creem, pela loucura da pregação. Repita comigo: querigma. Querigma. Querigma. Mais uma vez, querigma. Querigma é a palavra no grego usada aqui para pregação. Bem, pregação é um termo que foi perdendo a essência e o significado porque foi se misturando com sermão, foi se misturando com preleção, foi se misturando com oratória, foi se misturando com performance, foi se misturando com palestra, foi se misturando com qualquer coisa que represente alguém lá na frente falando, falando, falando, falando. Isso é pregação. Não, pregar eu não sei. Eu não sei pregar. Ah, eu gostaria de entrar para o seminário e saber pregar. Oh, como eu queria saber pregar. Oh, como eu queria pregar. Querigma é um outro tipo de pregação. Querigma é uma pregação que pode não ter ninguém ouvindo. A palavra está sendo liberada com poder. Querigma é um tipo de palavra, de ministração, de pregação, que o indivíduo pode estar achando a maior loucura do mundo. Ele está sendo impactado pelo poder da palavra de Deus. Querigma é uma forma de proclamar o evangelho, ungida por Deus, onde o Espírito Santo entra em ação e você tem certeza e você sente a transformação na vida, no ambiente, porque uma palavra foi mencionada, proclamada com fé, crendo em obediência ao Senhor, como um testemunho, às vezes simples, simples demais, sem nenhum estudo profundo da Bíblia, um testemunho de alguém que tem vida, é querigma, proclamação do evangelho. Evangelho significa boas novas. Escuta, eu tenho uma boa nova a te dizer, eu tenho uma notícia a te dizer, eu tenho algo para declarar a você. Você não precisa viver mais debaixo dessa depressão, porque Jesus, a quem eu sirvo, ele transforma isso aí, e eu estou orando por você, e você vai ser liberto desta depressão. Olha a pregação da loucura do evangelho. O cara veio aqui falar que eu vou ser liberto. Pois será. O Senhor não está esperando que a gente, como crente ou como evangélico, consiga mais adeptos. Não é verdade isso. Por muito tempo isso ficou na nossa cabeça. Temos que pregar, vamos pregar, vamos pregar, vamos anunciar, vamos converter. Quanto mais a gente converter, quanto mais a gente converter, quanto mais a gente converter, melhor. Quanto mais a gente... Não, o Senhor não está preocupado com isso, em converter ninguém de uma religião para outra. O Senhor está preocupado e desejoso que eu e você possamos proclamar as boas novas do Evangelho, para que Ele, através da nossa proclamação, alcance um coração, traga cura, traga libertação, ou simplesmente naquele momento, faça a pessoa, meu Deus, tem uma luz, tem um caminho, tem alguma coisa que eu senti, existe alguma coisa, e tudo que eu estou buscando, nada me leva a isso, mas eu senti algo, quando Ele falou, quando Ele proclamou, quando Ele orou, quando ela disse, alguma coisa aconteceu, houve um fiasco de luz, uma flecha de luz que entrou uma brechazinha na minha alma, no meu espírito, e eu fui iluminado, alguma coisa, eu senti alguma coisa, é o querigma de Deus, a proclamação do Evangelho caindo numa terra. Quando nós vemos uma vida como algumas que entraram nesta semana aqui e saem tocadas pelo Espírito de Deus, quebrantadas. Meu Deus, é isso mesmo. Não tem alegria maior.